Tá, primário? 1260. 260-288, obrigado. De nada. 491, livre pouso não no zero, vento 090 graus com 14 nós, altímetro no 008. Vente pouso autorizado, 5491. 925, decolado aos 12, controle 120 decimal 8, bom voo. Sim, plano modificado, usando 912, desço para o de tráfego local. Reporte cruzando 2500. Ano 2, boa tarde, sendo identificação, autorizada chegada, Mari, desce e mantenha nível 050. Era Mari 050, Ano 2, detectando o fio, deixamos a prova. Sim. O 755, após a TR da tripla na curta final, ali, mantendo no zero. Faz o meio, ali, mantendo no zero. 8 Salvador, o Bruno 925. Siga. Eu teria outra frequência do controle, 2225 deu certo não. 120 decimal 8, é a única que eu tenho aqui. Tá, ok. Engraçado, eu confio 25. 208 então. Afirmo. Controle, boa tarde, vou no 925. Cruzando 040, atenção para 360. 1925, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Arbor, suba e mantenha o nível 360. Para 360 na Arbor, vou 925. Trip 5491, solo 114, libra direita, solo 121 decimal 9. 3219-5491. Salvador, muito boa tarde, 5491. 3519, autorizado a cruzar Alfa, via Kilo, parte 3. Posição é 04, atento ao sinalizador com o lado, 3519. Alfa Kilo, parte 3, posição 04, 5491. Tendo mais 5-0, boa tarde. Já estamos autorizados após o ingresso, para ingresso do pátio principal. Obrigado, ingresso, parte principal, reporte na Lima, Juliette Tangelu. 755, decolado azul no meia, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, 755, obrigado. Salvador, voa no 755, decolado, cruza 1710. 1755, contratagem. Da Euleda Bridge, suba para nível 60. Da Euleda Bridge, sobe nível 360, voa no 755. Nunca poderei botar. De utilizado chegada bom, se desça para nível 050. Tá bom, 050. No 2, desça para 3.000 pés, ajuste no 008. Para 3.000 pés, no 008, meia coisa. Chama 143, desça para 4.000 pés, ajuste no 008. 4.000, pergunta boa. 190, tira uma formação. Obrigado, desvio, informe, regressando para pro hoje pelo... Controle algum no 612, solicita voar na proa 025 por 22 minutos de informações. Desado, gol no 612. Desado, faz o cruzamento livre táxi 45, frequência livre estacionar. Confirma. O número 01, sendo a minha indicação, 3A de chegada bom, se desça para o nível 050. Voa no 925. Solicito do presente posição pro 2300 para contornar. 925, coordena com a Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260, 288, já estamos cruzando, curvando para o 300. Estou passando Recife então, 2600. Autorizado, gol no 601. Gol no 601, na fase de desvio, resumo a navegação, vem na proa de pelo. É Zero 43, vem pro ar, pelo. Romeo 12, esse para 2000 país, ajuste permanece, autorizado ele é sexo e pista 90, reporte estabilizado. 2008, esse para estabilizado ele é Romeo 2. Frisado, gol no 612. É hoje, né? Agora não passa nem pra de drone, segura. Solo. Salvador, gol no 856. Seguinte da informação de uniforme. Direção de etapa, gol para a equipe na posição 2. Seguinte, gol no 856. E uniforme correto, pronto, cópia. Siga. Autorizado. Salvador, Recife, via Upper Whiskey 58, nível de voo 390, saída Pucca, transição Caju, decola pista 1-0 com primeira curva à esquerda, transponder 5132, e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 39 para Recife, Upper Whiskey 58, Pucca Caju, curva à esquerda. 208, controle 1132, transponder, gol no 856. Correto, nível de voo 390, chame pronto, gol no 856 para pushback e acionamento. Pontanal 2. Tango Bravo Kilo Índia, da presente, vou indo para hoje, toque. Vou no 755, Recife, 13395, alterna 13325. Recife, 13395, alterna 13325, vou no 755. Salvador Cordial, boa tarde, ao azul 4206, está ciente a uniforme, atualização de tráfego no Recife. Azul 4206, uniforme correto, pronto para cópia? Pronto para cópia, 4206. Atualizado Salvador Recife, via pelo ISC 58, nível de voo 370. Saída Pucca, transição Caju. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5136. E o controle Salvador 120, decimal 8. Presente Azul 4206, autorizado Recife, nível 370, confirmar. Decola no perfil Pucca, transição Caju. Após interceptar o perfil Whiskey 50, decola da 10, primeira curva à esquerda. Acena 5136, controle de 1208, 4206. Correto, ponto Azul 4206. Contará 4206. 612, está precisando do localizador. Flight final, torre Renan 895, bom pouso. 1954. Na 143, isso para 2000, país de permanece livre LS e aporte estabilizado. 2000, livre LS e aporte estabilizado, bom, 43. Voo no 601, na desça para 3000, país ajuste no 008. 082, 3000, Brasil. Na 1143, preciso para aproximação. É 200, parceiro. Torre Salvador, Lumiano 2, boa tarde. Boa tarde, Lumiano 2, é parte externa. Portarão, Lumiano 2. Alfa Romeo, eu acho que é mais tango, boa tarde, ajuste 1008, que é a informação em curso é uniforme, pronto para cópia, apenas confirmando o pátio que se encontra a pista que decola. Gente autorizado, Salvador, Aracaju, rota direta, 1000 pés, decola da 107, primeiro curva esquerda, ingressando no corredor forte, transponder 0271, e o controle Salvador 120.8. Ciência, a princípio sujeitou tráfego, Boca Tango Bravo, Kilo Índio. Correto, acho que a Mike Tango confirme pessoas a bordo, a alternativa é autonomia. Afirmativo, Papai Romeo, acho que é Mike Tango, para o acionamento táxi decolagem com a torre em 118.95, ajustando 1008, acho que é Mike Tango, boa viagem. Tarde, autorizado, Oscar Mike Tango, chama para o táxi. 612, passou externo, baixado, travado. Bom, 612, livre pouso na 10, vento 080 graus, 13 nós, altímetro no 008. Repouso no 0612. São 3567, uniforme, informação, ajuste no 008, pronto para cópia. Autorizado Salvador, Brasília, via Upper Zulu 17, nível de voo 360, saída Arbor, após Elefa. Decolada pista 10, primeira curva direita. Transponder 5133 e o controle Salvador 120.8. 012. Volume 01 está autorizado para o Oiduna, descendo para 2000, ajuste 9008, livre LS, resposta brigada. Câmara estabilizada, descendo 2000, 01. 4. Pushback, acionamento. Salvador, gol no 856, puxa acionamento na 2. Autorizado, gol no 856, ponte para o táxi. Parado, gol no 856. Índia, a descida está autorizada para 3 mil pés, ajuste no 008. Após toque Duna para interceptar o Loki, Bravo Kilo Índia. Após toque Duna, Bravo Kilo Índia. É o terceiro na aproximação, vai seguir o 737-700. Solo 2, solo 3, 2, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Faz 1, 2, 1, 9, pai. Presente. M1143, vento 080 graus com 12 nós, altímetro 1008, livre pouso no 0. Livre pouso no 0, M1143. Solo, Salvador, boa tarde, eu vou no 612. Vou no 612, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 612. Solo azul 4 206, tá pronto para o chuveque acionamento, foi tão pronto. Sente azul 4206, número 2 no setor, aguarde. Aguardando 4206. No 43, solo aos 34, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre, chama 219, vai ser. Solo gol no 856 para o táxi, com 177 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia alterna. Fortaleza. Afirmativo, copiado, autorizado ataque sua direita via Índia, no ponto de espera pistão 0, 14, 1, 1, 8, 9, 5, ajuste 1, 0, 0, 8, gol no 8, 5, 6, boa viagem. Via Índia, 118, 95, ponto de espera, obrigado, bom trabalho, gol no 8, 5, 6. Fala, 6143, livrou na escuta. Oxiné, 6143, autorizado ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alvo repórter da Jolie. Azul 4206, autorizado pushback. Em coordenação aqui, pedi só o chame para o táxi. Pushback através do repórter do táxi, 4206. Uno, externo baixou e travou. Boa tarde, no 601, livre pouso na 10, vento 080 graus, cono 39, altímetro no 008. 1008, livre pouso na 0, minha vela. 2, Salvador, gol no 856, ponto de espera da 10, pronto. A gente mantém o ponto de espera, no 856. solo, voo no 692, vem com a Juliette. Voo no 692, mantém a posição de da Juliette, portão previsto ao 02, vai guardar apenas o táxi do Embraer da Azul, ok? Sim, mantém a posição, 692. 856. No 601, solo aos 38, livra à direita, solo 121, decimal 9. Direito 129. Altímetro no 008, livre taxi para ingresso. Bom, 273. Desce para 4 mil pés, ajuste no 008, chegada bom. Para o táxi azul, 4206 com 108 a bordo. 3 horas de autonomia, alterna terra. Já táxi sua direita, via Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajustando 1008, azul 4206, boa viagem. E 8 via Índia, quando pronto, em 895, 4206, graças. Fala, voo no 601, livrando. Voo no 601, para sair táxi via Alfa, é forte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo no 601. Voo no 612, autorizado Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 612. Oxane, 1143, Juliette, portão 09. Com a Juliette, portão 09. Aguarde autorização para toque remetida. Bravo, Kilo Índia. Oito cinco meia, decolado aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 129. 208, obrigado. Controle com 856, decola. Boa noite, 856, contato radar decolar, sobre o nível 390, saída PUCA. Saída PUCA, autorizou roda pra gente, PUCA 856? Visão, setor. Estando entravando agora. Torre Salvador, cordial, boa tarde. O azul 4206 está pronto no ponto de espera da pista no zero. Boa tarde, 4206, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera 4206. Sky Mike Tango ali, mantém no 7.